Transponder 5564. Sou 344, decolou 54, chame controle 119.3, correção 119.8. 19.8.3.4.5.4. Zero e a saída é da EL, transição BLESS. Reporte para acionamento. Puka, na sua escuta. Bom dia, na Puka, sobe 330, TAM 3454. 330, na Puka, TAM 3454. Máquina informe, autorizada a decolar, pista no 7, vento variável, 1 2 nós. Corrigindo, vento 1 7 0 graus, 1 2 nós. Informa, máquina uniforme, decolou 55, chame controle 119.8. Certo, chamada 198, uniforme. Controle Salvador, papapá, uniforme, máquina uniforme, transferência, saída Puka. Da Puka, sobe 270, Oscar, o uniforme, máquina uniforme. Certo, Puka, 270, uniforme. 397, aguarde autorização para ele, é, o altímetro é 10 no 7. Copa Golf completamente visual, se autorizar, tem condições de uma base pela direita. Então, ingresso aqui de tráfego, chame torre, 1 no 8, decimal 6, Oscar Papagô. Obrigado. Pagou. Solo Salvador, muito bom dia, Avianca Brasil 6311, Cinti da Tango, autorização de tráfego para Guarulhos. 6311 da Avianca, aguarde coordenação, altímetro no 097. Aguardando no 097. Solo Salvador, Condor 21. Condor 21, prossiga. Bate o pressão, aerossona. Livre acionamento, chame para o táxi, Condor 21. Na escuta do som. Poderia confirmar o nível solicitado para Ilhéus? 220, nível 220. Gente, 220, gente. É 70 milhas de Salvador a 500 pés, é isso? Controle Cente, 500 pés, acuse a 20 milhas. O Papai Romeu, Papai Eco Thiago. 0 milhas de Vetsalda. Você ainda na minha escuta, só vai até 6760 milhas, entre as radiais 260 e 355. Aguarde transferência. Vou chamar na final de 3 milhas. Uno 397, pronto, top. Uno 397, autorizado, Ilhéus, nível 220, decolou da pista 10, deslocada 1.200 metros, com curva à direita, subida da El, Leda, após direto Ilhéus. Frequência do controle 119.8, transponder 5576, gol, Uno 397. Plano 397, correto, portão 03, chame pronto para o puxa acionamento. Avianca Brasil 6311, pronto, cópia. Pronto, prossiga. Avianca Brasil 6311, autorizado Guarulhos, nível 320, via Upper Whisky 50. Decola da pista 10, deslocada 1.200 metros, com curva à direita. Subida da El, transição de NER. Frequência do controle 119.8, transponder 5563, Avianca Brasil 6311. autorizado 320 para Guarulhos pela Aperuísque 50, saída da EL, transição de NEA, primeira curva direita, chama o controle 119.8 e no transponder 5563, Avianca 63111. Correto, portão 01, chame pronto para o pushback e acionamento, Avianca 6311. Chamará o Avianca 6311. Para o Salvador, quando 21. Condo 21, prossiga para o sol. Voltando os acionários, 35 a bordo, torna dia de 3 horas e 5 minutos. E alternação de operação, confirmando 35.000 a bordo. Gente, entendido, 35 a bordo, 35 com 3 e 15, alternando São José dos Campos, autorizado o táxi até a Taxi Hotel. Reporte na Taxi Hotel, Condo 21. Salvador, é o Gol 1983, autorização. Gol 1983, Guarulhos 360, aguarde cópia. Me escuta. Salvador, é o Gol 1983. Gol 1983. Gol 1983, prossiga, pessoal. É, a possibilidade de coordenar pela Peruísque 58. Firmo, é possível coordenar, mas de antemão informo que o Centro Recife não autoriza o voo pela Peruísque 58 nesse horário, devido ao horário do Notank, hein? Que de segunda a sábado é permitido entre 01-10 Zulu até 06-40 Zulu. Afirmativa, estamos sendo notando. Tudo bem, na escuta, muito obrigado. Gente, reporte pronto para o push. Gol 1983. Quais são? Aguarde cópia. Na escuta para a cópia, gol 983. E a posição Aerostar? Autorizado, reporte táxi, Avianca 6391. Autorizado, reportará para o táxi, Avianca 6391. Condo 21, chame agora a torre 118, decimal 612 para ingresso na pista. 7186, obrigado. Condo 21, autorizado, alinhar e decolar, cabe ser deslocado em 1.200 metros. A marcação se encontra logo à sua esquerda. Entra a linha e decola, quando vindo. Gente, só para informação, vento 190 graus com 12 nós, ajuste 10 no 7 agora. Sente. Salvador, é o 3602. Salvador, olha. Santa Tango, no dia descida. Alfa Sol, identificação na chegada a Amã, acuse para a descida. Acuse para a descida, Sol, identificação, Índia Maquial. Está no descida, Índia Maquial. Para 050. Está 050, para 050, Índia Maquial. TAM 3602, Porto Seguro 300, já autorizado, aguarde cópia. Guardando. Dois uno, decola de Salvador 07, chame controle 119, decimal 8. Bom voo. 098, grato colaboração. Controle Salvador, Condor 21, mantendo a prova de decolagem da El Bless. Condor 2-1, decolou, só para 360. 360. Peruísque 5-0. Decola da pista 1-0, deslocada a 1.200 metros com curva à direita, subida da El, transição Diner. Frequência do controle 1-19-8, transponder 5003, gol 1983. Autorizado. Autorizado nível 360 pela Peruísque 5-0. A saída da El, Diner, com curva à direita, 19-8 e o transponder 5003. Gol no 93, correto, portão 04, reporte pronto para o push e acionamento. Reportará quando pronto. Dan 3602 na escuta para cópia. Na escuta. Dan 3602 autorizado por seguro, nível 300 via Upper Whisky 50. Decola da pista 10, deslocada 1.200 metros com curva à direita. Subida da El, transição Diner. Frequência do controle 1-19-8, transponda 5004, Dan 3602. Porto Seguro 300, Peruísque 50, decola da 10, direita da El Diner, 19-8 a controle 5004, é o 3602. Então 3602, correto, portão 05, chame pronto para puxa e acionamento. Amaremo. Para o táxi, Avianca 6311, com POB de 95, autonomia de 4 horas, alternando galeão. Avianca Brasil 6311, autorizado táxi à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da Delta, até lá na minha escuta, reporte para ingressar no táxi Delta. Índia Alfa reportará quando ingressando na Delta, para ingresso na Delta, Avianca 6311, mantendo sua escuta. Salvador, bom dia, Webjet 672, autorização Recife. Webjet 6726, bom dia, Recife 330, aguarde cópia. Afirma. Autorizado, chame táxi, gol no 397. Avianca Brasil 6311, autorizado ingresso na Delta. Quando na Delta, chame torre 1-1-12, tem um bom voo. Ok, livre ingresso na Delta, chama torre 118-612, grato. Sol Salvador, trip 5490. E aguarde cópia, Petrolina 180, já autorizado. Aguarda. Torre Salvador, muito bom dia, Bianca 6319, pronto no ponto de espera da Delta. Avianca 6311 autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, CAP3 locada em 1.200 metros, marcação logo à sua direita. O ajuste no 0-7, vento 1-90 graus com 11 nós. Ok, livre alinhar e decolar, Avianca 6311. Objeto 6726, pronto 4. Pronto 4. Objeto 6726, autorizado, Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decola da pista 1-0, deslocada 1.200 metros, com curva à esquerda. Subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.8, transponder 5005, Webjet 6726. Entendeu, aprovado. Recife 330, Pu, Caracaju, Upper Whisky 58, decola na 10. Primeiros 1200 testado. Primeira curva esquerda, 19.8, controle de saída, 5005 é o transponder, Webjet 6726. Correto, portão 02, time pronto para o push, estacionamento, Webjet 6726. Grato. Trip 5490, pronto, cópia. Pronto, prossiga. Trip 5490, autorizado Petrolina, nível 180, decola da pista 180, quais são? Decola da pista 10, deslocada 1200 metros com curva à esquerda. Subida Momo, alvo após direto Petrolina. Frequência do controle 119.8, transponder 5007, trip 5490. Petrolina nível 180, decola da 10, deslocada 1200 metros, curva esquerda, Momo Albo, Petrolina. Controle 198, transponde 5007, 5490. Correto, remonta 14, chame pronto para o push, acionamento trip 5490. Chamará o trip. Controle Salvador, é o Avianca Brasil 6319. Avianca Brasil 6319, Dael subindo 320. Dael 320. Beleza, Pro de Dael, tá presente? Dael. Obrigado. Jamaica Alpha até 3 mil pés com 1017. Pneu, vamos interceptar. Na Pro do Externo? Confirme? Na Pro do Externo? Sub vetor. Vem na proa 125 para o localizador. 125 para o localizador. Se dá até 3 mil. 1016 é isso? 1017. Chegou 1397, 101 a bordo, 2:20, alterna Salvador. 1397, autorizado táxi à direita via Índia e Alfa, até antes da Delta. Reporte para ingresso no táxi Delta. Direita Índia e Alfa, reporte para ingresso na Delta, 1397. Aqui é o Delta, prossiga. O ajuste no 017, temperatura 29, confirme sua posição. Copiou o ajuste, a temperatura? Sente. Desvio na direita para evitar formação de aquecimento. Sente. Gol 1983, pushback acionamento. Autorizado, reporte táxi, portão 04, gol 1983. Portão táxi, gol 1983. Yamaha Alpha 2000 pés, autorizado, localizador. Não autorizado, localizador, ainda na capa. Salvador, TAM 3896, passando 1977 para 150, informação Tango. TAM 3896, desce para o 050, a chegada Mari, com 10 no 7. 10, 17, 050, Mari, TAM 3896. Autorizado a alinhar e decolar, pistão zero, cabeceira deslocada em 1.200 metros, 1.200 metros. Ajuste 1.017, vento 190 graus com 11 nós. Livre alinhar e decolar da 10, deslocado em 1.200 metros com 1.3 para 7. Controle de Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. 02, já ingressando de retorno a Axé, livrando de Tuatu, visual com campo para Salvador, aguardando transferência. Aguarde transferência, Guardião 02. 02. Instruções, Índia Mike Alfa. Para aguardar instruções até onde? Gol 1983, o POB de 5-1, com autonomia de 4 horas, alterna o Galeão. Confirme só o POB do Gol 93. 5151. Gol 1983, autorizado táxi à direita via Índia e Alfa até antes da Taxiway Delta. Reporte para ingresso no Taxiway Delta, o Gol 1983. Sente Índia Alfa antes da Delta, reportará Gol 983. 2218, Edson Almeida, grato por controle. Nada. Oxané 6311, chame Recife 1288-13325. 288-3325. 3325, Avianca 6311. Sente, 1288, alterna 13325, Avianca 6311. Obrigado. Foi, Salvador, Guardião 02. Guardião 02, visual com Charlie 310 agora, próxima Simbra. Afirmativo, aeronave está no nosso Travel, visual, estamos aqui próximo de Itapuã, para Salvador. Sensor informando que o tráfego é da base pela direita para pistão no 7, tem condições de seguir o tráfego? Afirmativo, podemos seguir o tráfego e iremos direto para o Pátio do Graé, visual com tráfego a retaguarda mesmo. Gente, reporte na final para pouso, o Pato Grael, o vento 180 com 10, o ajuste 1017, temperatura 29. 1017, 180 com 10, grato pelas informações, iremos a retaguarda do tráfego, informaremos no final.